стоит. Confirmando após o azul a retaguarda, passagem no meio está autorizado o push número 2. Certo. Vamos solicitar um operador de finger aqui no 6, pro gol, no 333. Ah, iremos coordenar. Meia, boa tarde, acione identificação, chegada mais, desça para 2000 pés, o QNH 1-0 no 3. 2000 com 1-0 no 3, chegada mais, desça para 2000 pés. 2-4. Recicla, recicla, também era 1-4-2. 350, recicla autorizado. Tapero Whisky 58, decola 1-0, esquerda, pro Caracaju. Controle 1-2-0-8, 5-5-2-6. Olá, é autorizado o 350 no Flamengo 58, decolador 1-0 sobre esquerda, Pucaracazu 1-2-0-1-8, 5-5-5-0, responder, oceano 1-4-2. Estamos prontos para o estacionamento. Valeu. Ativou no 3-4. Boa tarde, vou no 3-4, na série. 394, boa tarde, contato radar, voo 360, direto da El. Direto da El, apresente voo 394. Estabilizou o localizador 5626 da Trip. 5626, chame torre 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado. Torre, o Trip 5626 está full ILS, visual com a pista interceptada. Sim, cheque o trem autorizado, pouso 5626, vento 1-60 graus, 109. Sim, a gente vai reportar o trem Chicago 5626 da Trip. Salve Salvador, Trip 5486 para o pushback acionamento. Você me chamou para o push acionamento? É o Trip 5486, senhor. Tá livre, chame o táxi. É, bota lá. Porto Espera via Índia. No 333, ajuste 1003 e a torre 1895. Via Índia. Delta. Inicialmente vai sair qual altitude? Confiei, confirma. É o Bravo Mais Golf. Localização. Documento para São José dos Campos, sem destino. Para o Torre o Trip 5626, baixar travado, curta final. Livre pouso 5526, vento 140 graus, 109. Livre pouso 5626, na 10. São José, Diva 360, instruções de acionamento, sentido ativo. Direcionar, aguardando cópia, 2521. Da direcionamento, aguardando cópia, 2521. Delta, cópia. Salvador, aerolevantamento 025, inicialmente 1.000 pés no corredor Axé, decola 17 com curva direita. 1208, controle, aciona 5514. Debata, confirma para eu ver? 366 autorizado, alerta, mantenha. Salvador, o trip 5486 acionado, pronto para o táxi 52 a bordo, 4 horas, alterna Porto Seguro. Táxi via Índia, no ponto de espera 1895-1013. Índia Vitor Eco, número 3, cópia, guarde. 5626, Alfa e Juliette, portão, posição 5, parte 3. Mike Golf Cópia. 280 Brasília, apesar do 17, decoda 17 com curva direita, saída árvore, elefa, controle 1208, 5527. 5, boa viagem. Confirma POB? 02 para acionar. Acionamento autorizado, chame a torre 1895 para o táxi. Parei para o táxi, vou para o táxi. O Força Aérea 2521, copia? Copia, 2521. Confirma? Copia, tá pronta a cópia 2521. Força Aérea 2521, São José dos Campos 360, conforme rota do plano. Decola 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Papai Zulu 21, Papai Uniforme, Golfe, Papai Uniforme, após conforme. Controle, 120, decimal 8, 5540. 2521, autorizado para o Zé 360, com patrão de voo. Decola 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Papai Zulu 21, depois Papai Uniforme, Golfe, Papai Uniforme, 208, 5540, transponde, 2521. Colagem 140 com 15. O meu Vitor, Índia Vitor Eco, confirme estacionamento e setor e altitude que vai manter. Eu ativo, Siri, 500 pés, decola no 7, curva direita, mantém linha do litoral, 1208, aciona o último código que acionou o Índia Vitor Eco. Sente, chama a torre controla. Confirme. Bate 3 para você. Acione, confirmando, bate 03. Vale aquela da 10 ou da 17? Gente, acione, rapaz, pronto. O Fidel está autorizado a iniciar o táxi, rapaz, para ingresso. Cadê o Trip 5486? Trip 5486, boa tarde, contato radar, saída Momo, nível 200. Confere TP 5486. Trip, chame controle 208. São 63 no 5, aguardo para o puxa número 2 no setor, ok? Puxa, 61 no 42, confirme, iniciando o puxa? No momento, iniciando, 61 no 42. Vitor Eco, decole do Pátio 3, sem sobrevoo as aeronaves e prossiga, poxa. O vento é uma centena com 15 nós. Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6326, aproximação final. 6326, ciente, continue aguardando a liberação. É, aguardando que está livre, 6326, Oceanair. Bravo, Mike Golf, o cara está autorizado a iniciar a corte na APAPA. Fora do solo para cruzamento da final 35, é o Índia Vitor Eco. Vitor Eco, decolado às 33, lembrando. Além do litoral, autorizado, cruzamento da final da 35. Livre cruzamento, vai chamar controle após o Vitor Eco. 6326, informa o tráfego, helicóptero mantendo 500 pés, à sua direita, na linha do litoral. Paciente, 6326, passou externo baixar travado. 6326, pouso autorizado, 90, vento em Salvador, 150 graus, 12 nós. Livre pouso, 90, Salvador, 6326. controle Salvador, é o Papa Romeo Índia Vitor Eco. Papa Romeo Índia Vitor Eco, no meu país, corredor Eché. Afirmo, está na vertical do farol de Itapuã, autorizaria a proa direta para a Serra Índia Romeo Índia, mantendo 500 pés? Autorizado, reporte nacional para pouso, Índia Vitor Eco. Gente, reporta entrando na terminal, Índia Vitor Eco. Salvador, Procene 2521, acionado do pátio de autoridade para o táxi. Alívio táxi, no ponto de espera da 1028, chame a torre em 118.95 para a decolagem. O altímetro no 0, no 3, tem um voo. Qual é o POV do Força Aérea? Com 5-3 a bordo, 3 horas de ok, 3h30, 53 a bola, torre 1895 para ingresso na pista. Então, boa tarde. Boa tarde, camarada, torre 1895. Uno 333, chame Recife, Uno 251, alterna, Uno 3325. 251, 3325, boa, Uno 333. Golf Delta, tenta a esteira do Airbus, correção do Fokker 100, que pousou na pista 10, autorizada a decolagem. Caldas está livre do seu push, chama para o táxi, o altímetro no 0, 1 no 3. Vamos ver no 3, certo? Vai coordenar o pessoal do sol, né? 3 no 5. Patango, Kilo, Quebec, Serra, prossiga. 2. Estamos com 148 a bordo, temos 3 horas e 30, alterna natal. Livre à direita, no ponto de espera, torre 1895, tá, boa tarde, o altímetro no 0 ou no 3? Beleza, ponto de espera 1895, boa tarde, obrigado. Prossiga mais uma vez. Paulo Salvador, também é a 3.2.6, livrou na época, se escuta. Vou chegar a Alfa, chama a Juliette. Alfa antes da Juliette, né? 3 2 3. Pressão no 7, reporte alinhado e pronto. Afirma, vê a pista. Da presente, ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 3. Papa Tango Kilo, Quebec Serra. Autorizado. Salvador, boa tarde, Oxané 61142, pronto para a espera da 1-0. Vitor Golf Delta, controle 1208. 1208, Vitor Golf Delta. 61142, autorizado, ingresso, decolagem, pista 10, o vento em Salvador, 150 graus, 10 nós. Ao alinhar, vive decolagem na 1-0, Oxané 1142. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Vitor Golf Delta, corredor Axé, subindo para mil pés. Golf Delta, acione código 5514. 5514, Vitor Golf Delta. Não sou visual com mesmo não. Gente, fique atento ao tráfego, você está em ascensão mil pés. Dá presente, senhor, está autorizado, prosseguir direto para rimar, agilizando na medida do possível. Vai agilizar, vai rimar o resto do... Salvador, 2521, ciente, mantenha. Será? Confirma para o controle. Será aerolevantamento entre as radiais 270 e 304, afastando máximo 10 milhas, altitude de 2.500 pés, o Victor Golf Delta. Encha. Victor Golf Delta agora ao corredor 7.000 pés, autoriza a sessão para 2.500. Aguarde autorização para a sessão 2.500 pés, Vitor Golf Delta. Ciente, mantendo 1.000 pés, Vitor Golf Delta. Puxa, 63-2000, observe o tráfego da companhia, vai iniciar o táxi em instantes. Com cautela, ingresse via Juliette, seu portão será o 01, com atenção ao tráfego. Gente, com cautela, na retaguarda do tráfego da companhia, Juliette para o 01, 63-2000. Vai no táxi, deixa no 6315, BOB no 6751, hotel na Galeão. River direita, eu posso esperar a torre 1895, altímetro no 013. É, voa, boa tarde, o Oxa 6315. 093.0295, obrigado, 6315. Meia 142, chega o controle? 142, afirma, 208, bom. 208, boa tarde, obrigado. Salvador, Xenéia 6142, decolado, passa 2.000 pés. Passou mais 10 minutinhos, já decola. Ciente, o vento é 150 graus com 10.013 no ajuste, reporte no solo. Claro, solo, do bom. Bravo Mike Golf, decolado aos 42, controle 1208. 208, boa. Solo, tapa, bravo Mike Golf, Arbor. Tapa, bravo Mike Golf, contato radar saída Arbor, nível 280 autorizado. Segura para 280, bravo Mike Golf. Controle, o Gol 648, passo Duna estabilizado. Uno 648, complete o procedimento, chame torre 1-1895. 1-1895, até já. Pronto, mano, tá? 6315, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6315. Ciente, mais 30 segundos para iniciar. Torre, boa tarde, Gol no 648, 2 milhas para cima, embaixo travado, pista vista. 648, boa, ajuste no 0, no 3, continue aguardando liberação de pouso. 648. Livre ascensão 025, Papa Tango Vitor, Golf Delta. Para 025. Pico 21, autorizada a decolagem, 30 graus, 129. Gente, solo aos 4-4, reporte para a próxima decolagem. Próximo destino? Da área do aerolevantamento para o Golf Delta, a magnética ideal seria 050 até 7 milhas. Autorizado. Autorizado, tudo direito, maquinete 0050, Super Bom Miguel. Livre ascensão 280, Bravo Mike Golf. Tem pouso autorizado da 10 Gol do 648. 6315 após o pouso do Boeing final 10, ali mantém. Pouso do Boeing no final, ali mantém 10, 6315. 521 no decolado aos 45, controle 120 decimal 8. Sente controle 120 decimal 8, grato. Controle Salvador. Boa tarde, Força Aérea 2521, decolado. 2521, boa tarde, contato radar perfil Arbor, nível 360. Arbor 360, 2521. Trip 5486, chame Recife na frequência 126.85, alternando 12545. Câmara Recife 2685 e 12545, grato e bom serviço. Obrigada. Desça para o número 500 de país, ajuste no 0 no 3. Salvador, good afternoon, Azul 4065, request HC clearance 320 to Campinas, we have information, Romeo. Azul 4065, clear to Campinas, Sierra Bravo, Kilo Papá, flight level 320, via Upper Zulu 16. Up to Bravo Hotel Zulu, VOR, after fly ahead to 3V position. Take off from runway 10 with right turn to dial departure, Leda position, and after direct to Bright position. Transponder 5554 and departure control frequency 120.80. Way back, please. Roger, we are clear to Campinas 320 at end of the first airway, Upper Zulu 16 to Bravo Hotel Zulu. Then 3V position. We depart from 10 with time, right turn. Block 1 departure, correction. Dial, Leda and Bright 5554, call code and 20.8, Azul 4065. Autorizado, TAP da presente. Taxi na Alfa e Juliette para o portal 02. Alfa e Juliette para o 02, Américo 2. Tá passando o Vitor Golf Delta após zero levantamento, confirme para o controle intenções. Após essa magnética, o Vitor Golf Delta vai cruzar a esquerda para a magnética 1 do fundo 0, vai passar 4 milhas. Decolada 49, controle 208, por favor. 208, obrigado. Controle, boa tarde, Xanero 6315, decolado. Xanero 6315, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 36030. 360, posso desvoar da EL direto? Autorizado, Leda. Leda, obrigado, Oscar Bravo, prossiga. Gente, 500 pés, 065 acionado, Romeu Oscar Bravo, reporte nacional para pouso. Alerta da presente, força aérea 2521. Sente, alerta da presente 2521. Dan 3154, informa o tráfego na posição de 12 horas, 20 milhas, cruzando nível 120 para 360, rumo oeste, eco 145. Aérea 2521, informa o tráfego na posição de 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 110 para 050, alfa 320. Paciente do tráfego 2521. Papa Tango, Vitor, Golf Delta, confirma da presente, magnética 110. Afirmativo, magnética 110, vai passar por mais 3 milhas nela. Sente. Siga, Zulu. Vida Golf Delta, informa que sou para sujeito ao tráfego, sente? Você, sujeito ao tráfego, Vitor Golf Delta. Tio, Hotel Oscar Zulu, vai prosseguir via Xé? 4.103, obrigado. Responde 0110. Salvador, Papa Tango, Vitor Golf Delta. Prossiga. O Vitor Golf Delta encerra o levantamento. Solicita cruzar a esquerda posição rotatória para pouso na pista 17, descida para 1000 pés. Autorizado, da presente, desça para 1000 pés e ajuste no 013. 103, descendo para 1000 pés. Vitor Golf Delta. Papa Tango Vitor, Golf Delta, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, Vitor, Golf Delta. Houston, Salvador, 1013. 1013, vai cruzar 10, atrás do lado. Afirmo, cruza na vertical do aeródromo. Dá pra cruzar um pouquinho mais pra direita ou não? Pra ser exato. Próximo aonde? Aqui já ia pro ar, Itapuã direto. Prossiga então, Itapuã direto. O ajuste me entrega. Itapuã direto, grato. Salvador, boa tarde. Papa Tango Victor Golf Delta, proa de rotatória. Contenções de pouso aqui, estou no pé. Gente, forma o tráfego, helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés. Prosseguindo com o proa do litoral sul. Está ciente do tráfego, informa que já está visual com a pista no 7, o Vitor Golf Delta. Gente, se enquadra na final, reporte na final da 7, 6-3, o ajuste. 6-3, reportará final no 7, o Vitor Golf Delta. O Zulu, após esse voo, vai fazer mais algum? É, o outro é 16 horas da tarde. Também é esse sobrevoo lá em Morro? É, daí você é mais perto em Morro. É particular esse voo? É do proprietário da empresa. Fazendo uma filmagem lá. Tem o que lá? É, tá fazendo uma filmagem lá em Morro e Boipeba. Entendi. Tem como ir alguém com os senhores num voo desse? Esse daí tá saindo lotado, mas se vocês quiserem fazer um voo aí, é só marcar comigo aí e sai. Pronto, no retorno eu pego o contato do senhor. Beleza. Valeu. Prisona 5-4, desça para 2.000 pés, utilizado LS X-Ray, pista na zero, reporta no localizador. Reportaremos o localizador da Prisona 5-4. Lu, chama o controle agora, 120, decimal 8, está retorno. Quilo Quebec Serra, 1500 pés, corredor Veracruz, da Porte Paripe. Prossiga. Sim, será manter 500 pés? Sim, 500 pés, escuta do controle, ó, escutou. Na 315, chame Recife, na 251, alternando na 3325. 251, 3325, na 315. Frequência livre. Sam 3154, chame a torre em 11895. Boa tarde, senhorita, bom domingo. Torre, boa tarde, eu tenho 3154. 3154, boa, cheque trem. Reportará com o embaixo travado. Ajuste 1013. Entra 3154, agora com o trem embaixo travado. Vitor Golf Delta, solo ao 00, com estacionamento. Track, reporte livre. Salvador Ground, Azul 4065, we need to start the position and then we'll call for pushback. You are clear to start up engines and complete your pushback. Turnation hour 013, call me ready for taxi. Okay, Roger, we'll call for taxi, Azul 4065. Controle, boa tarde, essa é a minha 3104, tirou o transfere, atingido 150, prosseguindo. Controle, boa tarde, essa é a minha 3104. Boa tarde, essa é a minha 3104, atingiu 150, para prosseguindo. Chame 314, chame na frequência 120, decimal 8. Boa tarde, chame 314, 314, boa tarde, autorizada a chegada a mar e desça para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 03. No 03, na mar e 4 mil, 154, solo 03, direita 219. 3154. Alô, muito boa tarde, tá 3154, levanta na sua escuta. Tá 3154, boa tarde, taxi na Alfa, chama essa taxi foi Juliette. Juliette, vai autorizado via Alfa, chama antes da Juliette, tá 3154. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pistão a zero, reporta no localizador. 2000, autorizado LS X-Ray, LS X-Ray 4462. Visual, Quebec Air. Salvador em 11895. 295, obrigado. E boa, é o Kilo Quebec Serra. Serra, boa, reporte final da 17. Reportaria final da 17. É número 2 ou número 11? É o próximo, dá presente para até encurtar. Encurtando, Quebec Serra. 1807, boa tarde, autorizado o Bonf da presente para interceptar a chegada, desça para o 050. Aproximado da Juliette, só 3154. 3154, ingresso via Juliette para o portão 5. Via Juliette, está autorizado o ingresso, gate número 5, está 3154. Gente, mantenha-se na linha do litoral, para o Romeu Romeu, outro abraço. Ground Azul 4065, request push back to position 8. Confirm, are you going to start your pushback now, is it? Yeah, starting pushback now, we'll call for taxi, Azul 4065. Roger, call me for taxi. We'll call for taxi. Reduz a velocidade para 230 nós, ou chame a 314. Salvador, muito boa tarde, ao 3241, senhor Romeu. Confirma. Para a nossa autorização para a senhora da é o 35421, eu tenho aqui o 200 para conquista, confia. 5241, senhor. 130 com 15. Depois no site, cadê que é? Autorizado para a vitória da conquista, nível 200, a rota direta. Decola da cabeceira 1-0, com curva à direita, subida à árvore e após direto para a conquista. O transponder é 5571, controle em 1-2-0-2-8, cotejo. Autorizado 200 para a vitória da conquista. Decolada 1-0, curva à direita, subida à árvore, após direto, 5571, controle 1-2-0-2-8-2-4. 5241, correto, chama para o acionamento no BAC 3. Chama lá para o acionamento, 5241, graças. Abrizando a LS, 4462. 4462, chame torre na frequência 19895, com pouso. 19895, 4462, boa tarde. Lena 314, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. Entrará no localizador para 2000 pés. Rumo 807, desça para 4000 pés, ajustado no 013. 4000 com 1003, rumo 807. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6327, sente da informação artística, copy Deus. Legal, qual a aeronave chamou? A Ocha 6327, é esse? Afirmativo. Ok, agora só um instantinho para a cópia 6327, qual o nível solicitado para Ilhéus? Passa o 180. 180, será coordenada agora. Salvador Azul 4462, sinal da 1-0, baixada travada. 4462, pouso autorizado, 1-0, 150 com 10. Livre pouso na 1-0, 4462. A tarde ainda voa, o Quebec Serra? Roger, taxi approved by April 1, India and Alpha to holding point for 810. When there, call tower 118.95. Have a nice flight and a good afternoon. Azul 4065. Roger, we are going via April 1, India and Alpha. Holding short runway 10, calling tower 1895, Azul 4065, good day. Meia 327, não escuta para cópia? Ocean 6327, na escuta do solo para cópia? Meia 2 aos 12, direita 219. Direita 219, 4462. Olá, Salvador, boa tarde, Vitor Azul 4462. 4462, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette 03, obrigado. Localizador, boa tarde, para a chegada Mário Buena Pro, de tarde da presença, desce para 3 mil pés, ajustado na 093. Vamos fazer de Guiz, 109. Manata tem Costa Azul, Forte, eu sei. Confirme qual é a nave? O Gol no 649, é isso? Ok, no 649, autorizado o plano Yankee, conforme o repetitivo inicialmente no 240 para Ilhéus. Até a entrada da terminal Ilhéus, após visual até o destino. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da EL até a posição Leda e após Leda voa direto Ilhéus. Transponder 5570, controle em 120.8. Contexto. Tá autorizado, então, para Ilhéus. Conforme Lima. Roda 10 com curva de direita, dentro da El, esquerda, após 7 para El. 5, 70 transponder, 1208 é o controle do 164. Apenas confirmando para o Azul 4462, o portão 3, confere. Afirmativo, 03. Obrigado. Copiou o aconselhamento do voo no 649. Afirmativo, no 649, chame pronto para o push. Não, o que vai chamar agora, vamos passar, obrigado. Ele é X-Ray, pistão 0, reporta no localizador. 2000 pés autorizado, X-Ray, no 1807. Machado chamado. Afirmativo, Machado chamado 6304. 6304, pouso autorizado no 0, 140 graus, 129. Autorizado no 06304. 4065, decolado de 1 controle 20. 120.8, azul 4065. Good afternoon. Salvador, Departure Control, Azul 4065, good afternoon, we are passing now 1000 feet. Azul 4065, good afternoon, radar contact, Del Departure, climb and maintain flight level 320. 320, Del Departure, Azul 4065. Direita 219. Direita 219, obrigado. Romeu Oscar Bravo, reporta o solo do PAT 4, 130 com 15 nós. Alô? Solo, boa tarde, acionamento 319, tudo em brota na Alfa 5. O Ucha 6314, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, pro 10. Thank you.